Ashi, algum Pokémon vive no frio? Tem o Sil. Sil. Vive no frio congelante e usa seu chifre pontudo para abrir caminho por entre o gelo. Se você suporta o frio, Sil é muito amável.